firme, forte nos versos, desconverso quem segue o caminho inverso, com pensamento aberto, mil rimas no caderno que traz a luz para o inferno. Se essa é minha missão, meu som vai ser eterno. Quero um mundo mais fraterno, quanto mais conheço os homens, muito menos me alegro. Meu sentimento expresso, elevo o raciocínio, o máximo na letra, não escrevo só o mínimo. Da rua para os manos, da quebrada aos planos, primeiro passo dado, irmão, vamos que vamos, pelo certo com certeza. Então, assim que seja, pé no chão, levanta a cabeça, caminha com firmeza, mundo é cheio de frieza, alguns ostentam, outros perecem, mas estuda informação, na verdade o que enriquece a mente daqueles que por aqui necessita, tem que fazer valer a pena, encara os problemas, insiste, ideia simples, firme que não se finge, o mal olhado dos bicos não me atinge, primeiro passo dado pra frente, vou sem limites. Focar na frente, fortificar mente antes sempre. Não entende que a bondade se perde na vertente de dor. Onde estou, não se entregou. O lado determinado e consciente, vou é quente. Sente algo, direciona a guilhotina. Analisa os passos pra que o ato de ação revertida. Que fita, olhar pra vida e ver que brilha. Um contraste obscuro onde ofusca uma ferida. Distância do conteúdo vital, supremacia do ar que respira, momento é letal, sem igual. Amor agoniza a vista, nenhum sinal, em pé na corrida onde Deus dita o final. Na moral, visa entendimento proposital, mostrando bem, portando a sem, sempre desejando mal. Foi dado aval, aparenta açúcar, mas é sal, onde sua desculpa não supre o seu ato normal, não. Mas pra bater de frente os versos, tem que ser forte, ágil. Não adianta pegar o microfone com rima frágil. Fácil, não é tão fácil como se imagina. Escasse o fracasso, fica com quem desanima. O que me anima, saber que é sincero o que eu faço. Se eu pisar errado, eu caio, é um abraço. Não disfarço, nem me escondo, sem passar bem ninguém, porque eu também nem quero levar tombo. Mas se o caminho é longo, não me entrego pro fracasso. A força tá na mente, o espírito não sente o cansaço. Eu ultrapasso com toda perseverança, visão, autocontrole, acreditando em mudança. E assim que nós avança com fé, tranquilidade, desviando dos traíras, com toda habilidade, autocapacidade. No caminho é preciso, por isso que eu me acalmo, inspiro, não me precipito, e sei que rito mapa de bico.